Numa produção dos alunos do curso de jornalismo, a Rádio Universidade FM apresenta... Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Fatos que são e que permanecem notícia. Histórias da vida e da cultura de um povo. Histórias da história, da cidade e das fantasias que movem o imaginário e a prática de sua gente. É nesse universo de recortes que o programa Retratos clica o tema de suas reportagens. Cada semana, um retrato diferente. Os magnatas é uma brasa, mora! Well, that's one for the money, two for show. Can't get rid of É isso aí, o Retratos de hoje vai dar uma volta pelo rock londrinense, desde seu início até os dias de hoje. A chegada do rock em Londrina e sua influência na cultura e sociedade local. A produção, a rebeldia, a atitude e a moda roqueira na cidade. O momento atual, a falta de espaço, a crise do rock e as perspectivas no underground londrinense. Londrina, meados dos anos 50, a cidade passava por transformações devido ao crescimento da indústria do café. O crescimento urbano favorecia o aumento da população. O número de jovens também crescia, mas a cidade ainda não oferecia muitas opções para eles se divertirem. Além dos bailes e do cinema, uma das grandes atrações eram os programas de auditório no rádio. A música predominante era a que vinha da Rádio Nacional. O rock era desconhecido por aqui. O jornalista e pesquisador Ricardo Abbe explica como aconteceu a chegada do rock em Londrina. E é justamente no rádio que começam as transformações, né? Que dá o primeiro passo assim, para o início do rock aqui na cidade. Porque nessa época, no Rio e São Paulo, começavam a surgir programas de rock, né? Do Antônio Aguilar, já tinha o Carlos Imperial lá no Rio de Janeiro fazendo seus programas. E de repente... Aqui em Londrina, você conseguia captar esses programas assim, né? No começo dos anos 60, o rock era considerado um estilo sonoro que agredia os mais conservadores. Quem tinha Nelson Gonçalves como expoente musical começou a perceber a chegada de uma música nova, uma música para os jovens. Eram os primeiros sinais de um movimento de agitação e rebeldia. Os jovens queriam algo para quebrar as barreiras conservadoras, algo novo. E encontraram no rock uma maneira de liberar suas energias. Foi quando chegou a Londrina Jurandir Panza, um radialista apaixonado por rock. Jurandir deu início a um novo panorama para a música e para a juventude. É o que explica Ricardo Abbe. O Jurandir Panza detectou que, para fazer algum sucesso para ele, seria fazer um programa de rock aqui em Londrina. E ele, em janeiro de 61, ele criou o Festival de Rock na Rádio Paiquerê. O rádio era voltado para os mais velhos, né? E o padrão era tudo naquele formato, tudo formal. Os locutores, tudo de terno e gravata, falando tudo empolado, né? Daquela linguagem, tudo rígido. E o Jurandir Panza resolveu arriscar, vamos ver o que ia dar nisso aí. E sendo ele o primeiro programa só de rock, o sucesso era inevitável. Porque era isso que a garotada queria, né? Porque estava começando a chegar esse material. E Elvis Presley, que era o ídolo maior... Estava começando a estourar aqui na cidade. O radialista José Maquiol, que mais conhecido como Zezão, conta como foi essa chegada de Jurandir Panza e a influência do rock numa nova proposta de rádio. Então, de repente, surgiu o rock and roll e a moçada começou a querer, um filãozinho que começou a aparecer. E, coincidentemente, nessa época, foi a instalação da primeira revendedora ou engarrafadora, alguma coisa, da Coca-Cola. E a Coca-Cola tinha tudo a ver com essa geração e tinha interesse nesse segmento, e aí começaram a surgir os programas de rock. Na verdade, por uma questão de justiça, um dos primeiros roqueiros do rádio de Londrina mesmo, ou o primeiro, foi o Jurandir Panza. Mas o rádio então percebeu, e a Coca-Cola naquela época patrocinou, e tinha um horário de um programa chamado Músicas da Juventude, Festival de Rock com Jurandir Panza, e aí as rádios começaram a perceber que esse filão era bom. E aí começaram a diversificar e pipocar vários programas de rádio. Entre 60 e 65, o rock já havia se estabelecido na cidade. Os programas de auditório no rádio batiam recordes de audiência. fã-clubes, concursos e gincanas ajudaram o crescimento do gênero, transformando o rock numa febre. Para manter a audiência e conquistar novos ouvintes, as rádios apostavam em locutores jovens com uma linguagem mais próxima do público. Ricardo Abbe é quem explica. Nesse caminho, viriam uma série de radialistas fazendo programas de rock. Cada emissora de rádio, séria tal, que é toda, a maioria novas, passaram a ter um programa de rádio. O Maquioc, na época, na Rádio Difusora, apresentava música para a juventude. O Célio Alves de Lima, na Rádio Paiquerê, Juventude em Brasa. Zezão lembra como foi sua chegada no rádio, com essa nova linguagem dos programas direcionada para os jovens. Quando eu comecei um programa de juventude, eu tinha 16 anos de idade. Então, eu fazia um programa de juventude para quem curtia. Eu falava a língua do meu tempo, da minha geração. Eu comecei a fazer com 16 anos um programa de rock, né, de música da juventude, com disputa musical do Elvis e dos Beatles. Ô, Bidu, Barra Limpa, que mais tremendão, Jerônimo, abrindo então o score musical da audição de Festa de Brotos, que hoje focaliza os magnatas. Eu vou fazer muita pergunta para os magnatas, eu vou metralhá-los, mora, uma série de coisas, mas o que interessa agora é mais uma musiquinha. Toninho, você anunciaria o que para nós agora, hein? Tema para jovens enamorados. Ai, ai, ai. Toda hora dando uma onda de gama. Atenção, queridonas. Abram seus corações para os magnatas, porque aí vem o tema para jovens enamorados. Você ouviu um trecho do programa Festa de Brotos, do Zezão, da década de 60. Vou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. No Brasil, a Jovem Guarda estourava, capitaneada por Roberto Carlos. O rock começou a se tornar mais popular e seu caráter rebelde e agressivo foi suavizado. Londrina seguia esses padrões. O rock dava sinais de que não era apenas uma moda passageira, como conta José Machiolchi. Então, como o rock era um negócio que incomodava, que fazia barulho, um negócio meio underground, já naquela época, hoje, então o movimento de rock mesmo pauleira foi muito rápido aqui em Londrina, porque ele já foi assimilado, ele foi suavizado com as coisas da Jovem Guarda. Então você ouvia Roberto Carlos, Beatles e menos aquele rock pauleiro e tal. Mas o máximo que a gente fazia era curtir um bom rock, tomar uma boa birita e transar umas minas. Início da produção do rock londrinense. É o que você confere no próximo bloco. A Rádio Universidade FM está apresentando Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Hoje em destaque, o rock em Londrina. O rock já havia sido absorvido e Londrina começou a produzir na década de 60 com grupos inspirados nos Beatles e na Jovem Guarda. Segundo Ricardo Abbe, a exibição de filmes de Elvis Presley e principalmente dos Beatles tiveram grande influência nesse processo. Nesse período tinha já apresentado no cinema o filme dos Beatles. Eu vi esse filme dos Beatles, foi um marco aqui na cidade. A partir do filme, o pessoal viu que, pô, pra tocar aquela música rock e a gente que tanto curte, basta duas guitarras, uma bateria, um contrabaixo. Tá ali a receita, fazer sucesso. E como era fazer rock em Londrina nessa época? Segundo Edna Rossi, ex-integrante da banda Eles, que fez sucesso na década de 60, algumas pessoas se reuniam nos finais de semana e tentavam tirar o som das bandas que gostavam. Foi aí que começaram a surgir os primeiros grupos. A gente se reunia nos finais de semana, porque alguns tinham outra atividade, né? E um tocava um instrumento, outro tocava outro, um dava uma sugestão, outro dava outro. Ganhava um disco novo dos Rolling Stones, tal, na época, dos Beatles, né? Tal, no auge. Então a gente se reunia para discutir aquelas músicas, ou o disco novo que ganhava. e até dedilhar alguma coisa em algum instrumento, né, no violão, na guitarra. Um grande marco para o rock na cidade foi a chegada de Oswaldo Diniz, vindo de Campinas, em São Paulo. Oswaldo trouxe muita informação e novas direções para o rock em Londrina, com uma estética sofisticada para uma cidade do interior. Em 1966, ele estreou o programa Ala Jovem na TV Coroados. Os participantes do programa iam vestidos como os ídolos da época. Os cortes de cabelo, a maneira de dançar e o próprio discurso eram os mesmos de Roberto Carlos, Vanderleia e os Beatles, como conta o pesquisador Ricardo Abbe. O Oswaldo fez o Ala Jovem na TV Coroás em 66. E esse programa, como todos os programas que o Oswaldo fez, foi revolucionário. Porque numa cidade interior, ele teve a coragem e o peito de bancar um programa de juventude. O radialista José Maquiol que lembra que as bandas londrinenses faziam muito sucesso, mas não tinham nada gravado para os fãs curtirem. Essas pessoas assistiam na televisão, aqui em Londrina, na TV Coroados, iam para as brincadeiras dançantes e não tinham como ouvir no rádio. Poxa, eu queria ouvir The Packers, eu queria ouvir o Vuxu, eu queria ouvir os Black Scorpions, eu queria ouvir o The Pops, eu queria ouvir os Magnatas, os Somos Cinco, né? Aí, ouvi como? Não tinha disco gravado. Ou eles se apresentavam na televisão ou ao vivo. Vuptchu, Somos Cinco, Os Magnatas, Pops, Os Cinco Falcões. Bandas completamente esquecidas, mas que fizeram parte da história viva do rock londrinense. Você ouve agora o som dos Magnatas. O programa de TV Ala Jovem também tinha sua cantora, Martinha dos Santos. Ela conta como o programa acabou. Passado o tempo, né? Passou um ano, dois, três, e não tinha, eles não tinham anunciantes, não tinham nada. Então tinha um horário livre, tinha uma coisa toda, né? Depois eles começaram a vender os espaços. E o que que acontecia? Eles tinham os programas, daí começou, foi a época da... Porque as primeiras telenovelas, para os conjuntos era difícil. Daí a gente, para manter aquele programa na televisão, sem dinheiro, era difícil, até o transporte era difícil, porque eles tinham que levar as traias deles, né? E a gente até não ligava de não ganhar, não ter nada. O programa terminou em 1970. Nessa época, o rock se tornou mais agressivo se comparado ao Jovem Guarda e ao rock dos anos 50. As big bands, inspiradas nos Beatles, uniformizadas com gravata e paletó, começavam a perder espaço na cena do rock. E com a influência da ideologia hippie, que trazia o lema "Faça amor, não faça guerra", os grupos londrinenses foram perdendo a identidade e acabaram. O ex-guitarrista dos Magnatas, Antônio Aranha, conta como foi essa mudança. Teve a evolução, depois vieram aquelas músicas dos hippies, chamava-se de Flower Power, né, que era música de protesto. Houve muita diversificação. Então quem gostava partiu por esse caminho. Quem não gostava ou ficou, parou, né? Então o pessoal que ainda tem alguns que estão tão nativos ainda hoje, né? Eu já praticamente eu já encerrei. Eu fui até os anos 80 e ainda toquei. Edna Rossi, do grupo Eles, acredita que a separação aconteceu porque os integrantes dos grupos precisavam trabalhar, buscar a sobrevivência, já que a música não dava dinheiro. Todos nós éramos assim, da classe média abaixo. Então todo mundo tinha que trabalhar. E o serviço foi tomando conta do tempo, né, que a gente tinha disponível. E um ia se afastando, entrava outro, começou troca-troca de gente na banda. Um saía, vinha outro diferente. Esse outro diferente que chegava queria dar palpite dentro da própria banda. Começou as discussões. E cada um foi tomando um rumo diferente. Um saía, não quero mais saber disso, vou vender. Outro namorava, casava e a menina não deixava mais tocar. Começava a aparecer filho, saía. O início da década de 70 foi muito marcado pelo Festival de Woodstock, que aconteceu em Nova York em agosto de 69. Londrina também continuava a absorver essas influências, mas a produção não era a mesma de antes. Para a cidade, a década de 70 foi marcada pela falta de espaços para o rock e pelas dificuldades de se viver de música. O rock só não foi esquecido porque alguns agitadores culturais organizavam pequenos eventos e ajudavam na formação de bandas. Até esse período, as bandas brasileiras traziam informações e características de bandas internacionais, mas não tinham vendagem no país. Na década de 80, o rock brasileiro optou pelo caminho pop e o ritmo ressurgiu de novo. A mudança deu certo, mas o rock brasileiro perdeu a identidade com o ritmo internacional. Aqui em Londrina, a produção na década de 80 continuou minguada. Paulão Rock'n'Roll explica que quando as bandas londrinenses tentaram seguir o padrão nacional, perderam a identidade. Aonde que nós perdemos essa informação de ser clones de bandas americanas e eles quiseram se identificar com bandas exclusivamente brasileiras, tocando esse pseudo rock brasileiro? Eles se dissolveram, eles perderam a identidade. Tanto é que até hoje a identidade é muito pouca. Dos anos 80 para cá, foi um fantasma. Nos anos 60, nós tínhamos 50, 80 bandas na área. Nos anos 80, nós tínhamos 5, 10 bandas. Tá? Agora, nos anos 90, nós temos mais bandas que são influenciadas pelo heavy metal. Porque o heavy metal, ele tem uma garantia de que se você não é vendável aqui, com Sepultura, vence muito bem lá. Olha o caso desse Silver Blade, londrinense. Ele deu 1.000 CDs aqui, já vendeu 10 mil lá na Europa. No próximo bloco, você acompanha os desafios da produção atual de rock na cidade de Londrina. Universidade FM está apresentando Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Hoje em destaque, o rock em Londrina. E hoje, como vive o rock londrinense? Quem se arrisca a pegar uma guitarra e fazer sua própria música encontra mais facilidades do que nos anos 60, 70 e 80? A constatação é que o rock atualmente em Londrina está melhor estruturado do que nas décadas anteriores. O jornalista Nelson Sato, que cobre a cultura jovem da cidade desde 1986, acompanhou de perto a transição do rock londrinense até a sua fase atual. Ele acredita que o gênero evoluiu. Ter tido uma experiência anterior na década passada, isso já tem que ser levado em conta. Então, nesse sentido, houve uma evolução. O rock londrinense conta hoje com um bom número de bandas, muitas delas realizando trabalhos de qualidade. A rock para todos os gostos. Do rock experimental dos Vermes do Limbo. A surf music dos Búfalos d'Água. Do punk mod do Cherry Bomb. Ao pop do Serafins. Do folk introspectivo do Grenade. A barulheira heavy metal de Silver Blade e Core. Que angariam fãs até em solo europeu. O vocalista do Grenade e produtor do programa Outside da Rádio Universidade FM, Rodrigo César Guedes, entende que essa variedade só pode trazer benefícios ao rock londrinense. São bandas que não seguem parte de movimento, igual, por exemplo, teve em Seattle no final da década de 80, que todas as bandas pareciam que tinham alguma coisa a ver entre si. Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, todos participaram de um certo movimento. Aqui não. Aqui existem várias tendências dentro de uma mesma cidade, que é muito mais sadio, porque não é uma panelinha de gente, as pessoas às vezes nem se conhecem e estão fazendo música, né? Uma grande vantagem que essa nova geração de bandas tem em relação às suas antecessoras é que ela está conseguindo gravar seus trabalhos. Com as tecnologias de gravação barateadas, atualmente é muito mais fácil gravar uma demo ou até mesmo um CD. Mas, é claro, nem tudo são rosas no rock de Londrina. As bandas da cidade não conseguem se projetar nacionalmente. É o que revela Nelson Sato. agora, né, recentemente, e isso é um fenômeno recente, as bandas estão conseguindo registrar, né, os seus trabalhos em CD. E por outro lado, nenhuma uma repercussão fora daqui, nem em Curitiba, né? E acho que o Paraná mesmo, né, também fora do grande circuito. Ou seja, fazer rock em Londrina continua sendo tarefa para heróis. Sato vai além, afirmando que viver de qualquer tipo de arte na cidade é impossível. Viver de música, seja lá que gênero for, é meio complicado, né? Aqui em Londrina e tal. Ficar aqui em Londrina, né? Não só em música, como nas demais artes, né? Tanto que nos grupos de teatro, por exemplo, você vê que os grupos que se destacaram na década passada, ou no começo dessa década, debandaram, né? Estão fora já, foram para os grandes centros para acontecer. Em todas as áreas, em todas as artes. Aqui é difícil, né? Aqui ainda é interior, né? Aqui ainda é interior. É uma cidade nova ainda, né? Não tem tradição nenhuma. O maior problema que o artista de qualquer gênero musical pode enfrentar é o desgosto de não ter para quem tocar. Em Londrina, quem se aventura a fazer rock dá de cara com um cenário onde o grande público não consome a produção local e nem mesmo o rock em geral. Para Rodrigo Guedes, a culpa por esse fenômeno não é do público. O pessoal que não ouve rock, não é que não gosta de rock, porque ele não tem o contato. Ele liga o carro dele na FM, nesse music, ele já nasce, já é criado aquele padrão. No dia que ele for acostumado a ouvir rock, ele vai gostar de rock, vai saber diferenciar o lixo que ele ouve da coisa boa, do rock perfeito. Também tem o rock ruim que está nas FMs aí. Você não tem hoje uma rádio em Londrina que dá apoio ao rock local. O único representante que você tem dentro da Rádio Universidade hoje, que são alguns programas segmentados. Mas esse espaço não existe, o resto que tem aí é dance music de FM e pagode, chama. No circuito comercial, a Folha FM é a principal rádio da cidade, que tem uma programação para os jovens. Entre os músicos de Londrina, a rádio é acusada de intransigente com a produção local e obediente à política das grandes gravadoras. O diretor comercial da rádio, Álvaro Ferreira, se defende. A rádio tem um formato, nem tudo que é produção de rock dá para tocar. Se você vier com um trabalho excelente aqui, mas na linha de um Sepultura, por exemplo, eu vou dizer para você, o trabalho é excelente, mas não dá para tocar. Por quê? Porque a rádio precisa atender a um mercado. Isso não quer dizer que a gente não vai falar da banda, a gente não vai mostrar o som da banda uma vez ou outra. E não é porque o gerente da emissora não quer, a rádio não quer. É porque a rádio simplesmente ela precisa trabalhar com resposta de público, resposta de mercado. Então, essa é uma questão. O público londrinense só consome bandas da cidade se elas tocam sucessos de grupos consagrados. Esses grupos, chamados de bandas de baile, são os únicos que conseguem se manter com a música na cidade. Quem trabalha com repertório próprio acaba meio esquecido, como é o caso de Rodrigo César Amadeu, vocalista e baixista do Cherry Bomb. Seria mais interessante se as pessoas parassem de olhar um pouquinho para essas bandas que não fazem música e soam mais como banda de baile e... Isso em relação a quem gosta de rock, né? E olhasse um pouquinho pro pessoal que produz alguma coisa e tá aí. O pessoal que faz música, que grava, que corre atrás, que toca em show pequeno ou grande, não importa. O pessoal que faz alguma coisa, não o pessoal que copia. O público que consome o rock da cidade é obrigado a assistir aos shows de suas bandas favoritas em espaços pequenos e mal estruturados. E o pior, esses espaços estão cada vez mais raros, como informa Nelson Sato. E agora a Londrina está sofrendo um outro problema, que é a falta de lugar para tocar, né? Que eu acho que foi uma coisa desse ano, né? Alguns lugares mostrados que tinham que abrir espaço para a banda fecharam. Alguns lugares que eram permitidos que as bandas tocassem, né? Por causa do anfiteatro do Zerão, né? O subterrâneo lá, não é mais permitido. Então as bandas estão sem tocar. O músico Eduardo Vitor, do Búfalos d'Água, faz rock em Londrina desde os anos 80. Ele já tocou em bandas como Fahrenheit 451 e Cyclone Pill. E reconhece que, quanto a espaços para tocar, a situação da cidade piorou. Ficou um pouco pior, por isso que eu não tenho, né, muitas esperanças da coisa mudar para melhor, assim. Porque na época do Fahrenheit, por exemplo, Fahrenheit era a banda que se apresentava direto. Era toda semana, praticamente a gente tocava com cachê pequeno, mas sempre tinha um cachê. Tinha o espaço, tinha bares que rolava o show. E a coisa foi se fechando, por causa da lei de silêncio também. Que agora os bares são obrigados a ter uma acústica pra banda. senão a prefeitura vai lá e tesoura o bar, fecha o bar. Então foi fechando o espaço, foi dificultado. As poucas casas de show que abrem espaço para o rock local não conseguem se manter. Atualmente, os únicos lugares para tocar são bares como o Nômade, o Vila Pirata e o Mecenas. O Mecenas é atualmente o local que mais promove shows de rock em Londrina, trazendo inclusive atrações internacionais. O proprietário do bar, Oswaldo Bonencontro, explica por que os espaços de rock da cidade não se sustentam. É manter uma casa de show, ela é uma coisa cara, não é barata. E você precisa de um certo tempo para você se firmar, né? E geralmente nasce com pouca estrutura, ou não tem uma receptividade muito boa, né? E até se firmar, quando começa a querer se firmar, já está numa situação de desgaste econômico que chega a fechar as casas, né? O rock londrinense também se ressente de bons produtores que estejam dispostos a investir em novos artistas. A maioria dos produtores da cidade está mais interessada em lucros imediatos. Como tantos outros músicos de Londrina, Rodrigo Amadeu, do Cherry Bomb, sente isso na pele. O problema maior, fora a falta de espaço, seria a cabeça do pessoal que organiza, né? Que tenta organizar eventos, essas coisas. Que não paga, não valoriza, né? Muitas vezes você toca troco de cerveja e só, né? E o pessoal ganha em cima de você. Eu acho que isso aí tinha que ser mudado isso aí, porque para fora não é assim, nos lugares não é assim que funciona. Com poucas produtoras dispostas a trabalhar sério, as próprias bandas se veem obrigadas a marcar e organizar os shows. Rodrigo Guedes reconhece que essa situação não é a ideal, mas vê um lado bom nessa independência. As bandas vêm em contato com as casas, organizam seus shows, alugam equipamento, fazem seu material de divulgação, o que também não deixa de ser muito sadio, porque a banda aprende a lidar com esse tipo de mecanismo e sobreviver no mercado, entendeu? As bandas mesmo são autossustentáveis aqui no Brasil, isso é legal. Com o rock perdendo espaço e popularidade, as bandas hoje buscam mercados independentes. É a única forma de se manterem em atividade. As grandes gravadoras não se interessam mais em contratar bandas de rock. É o que explica Rodrigo Guedes. Todas as bandas agora têm que entrar num esquema de entender que se quiserem lançar é por eles mesmos. Nunca correr atrás da grande gravadora. De pegar uma demo e querer atrás de uma grande gravadora. Isso não existe, isso é mentira. A banda que está dentro de uma grande gravadora, ou ela tem muito potencial de venda, ou vai ter que se vender o máximo para vender. A verdade é que atualmente o rock atravessa uma grande crise de popularidade. No mercado internacional, após o suicídio de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, em 1994, o rock foi substituído nas paradas por outros gêneros, como o rap e a música eletrônica. No Brasil, depois do boom dos anos 80, o rock nunca mais voltou a ser um fenômeno de vendas. Primeiro os sertanejos, depois o pagode e o axé trataram de ocupar o confortável espaço que antes cabia ao rock. Por estar acostumado a lidar com resposta de público, Álvaro Ferreira, da Folha FM, nota mais nitidamente esse fenômeno. Agora, fora alguns ingleses aqui e alguns americanos ali, a realidade é que você pega as grandes paradas em todo o mundo, dos Estados Unidos até a Finlândia, o rock não aparece nas paradas. A vantagem que Estados Unidos e Inglaterra, as duas grandes potências do rock mundial, têm em relação ao Brasil, é que nesses países existe um mercado de rock independente muito melhor estruturado. As bandas, mesmo que não consigam contratos com grandes gravadoras, conseguem se manter graças a esquemas alternativos de divulgação, como conta Rodrigo Guedes. Hoje você vai na Inglaterra, você tem 10 tabloides que só falam sobre música independente, só sobre novos artistas, que dá espaço para eles. Você tem hoje 50 rádios que só falam para quem está surgindo, né, sobre quem está surgindo, 1000 páginas na internet. No Brasil você não tem nada disso, você está com uma cena que está engatinhando, nunca existiu música independente de verdade no Brasil. Sem esse mercado independente, fica difícil viver de um gênero musical que não é prato do dia das paradas de sucesso, como é o caso do rock hoje. Por isso, muitas bandas em Londrina se cansam. O resultado disso é que a maioria dura muito pouco tempo, como explica Rodrigo Guedes. Ninguém que monta, ninguém em sã consciência vai montar uma banda hoje em Londrina achando que vai ganhar dinheiro com rock. Por isso que as bandas acabam logo. Quem tá nessa aí, ou que já tá fazendo há muito tempo, que gosta muito, ou tem uma estrutura financeira que pode manter isso. Para Nelson Sato, é difícil criar um conceito de rock londrinense se as bandas não duram o suficiente para estabelecer uma cena musical. Primeiro, as coisas das bandas não evoluírem, não durarem. As bandas acabam. Tocam duas, três temporadas e acabam. Isso é difícil, né, de manter uma cena assim, né? Você não vê, tá sempre se renovando, aparecem novas bandas, aquelas que você achava legal acabou já. Então, você não mantém essa não vou dizer tradição, mas que mantém uma algumas bandas para dar referência para as outras, e fica complicado de formar uma cena, um movimento, né, ou sei lá o que for. Não dá para aparecer, enfim, para o resto do país e até para os grandes centros, para chamar a atenção, né, da grande mídia e até, quem sabe, da indústria fonográfica. Para quem tem uma banda ou quer formar uma, Rodrigo Guedes dá um conselho. É preciso ser mais agressivo para acontecer. A ideia é aparecer a qualquer custo. Se você quiser levar a banda, a partir do momento que você definir, vou gravar um CD, pô, aquilo é um trabalho. Vai trabalhar do jeito que você trabalha para o seu patrão, vai trabalhar para você. Você nunca vai querer aquilo como hobby. Você tem que trabalhar 3 vezes mais, porque é muito mais difícil do que você ganhar com uma banda do que com o salário que você ganha todo mês garantido. Então tem que batalhar. Esse povo novo, eles chegam muito devagarzinho, tem que ser mais agressivo. Quando você for montar uma banda, aconselho, faça release para a imprensa, tire foto, grave sua fita, faça cartaz para botar nas lojas que você vai vender o teu material, que seja fita, que seja CD, mande para todas as rádios que você puder, liga para todos os amigos, vai na MTV tocar no ultrassom, é o único jeito. Ou então amanhã você empacota a tua guitarra e esquece. A Universidade FM apresentou Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Hoje em destaque, o rock em Londrina. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Ano 2, edição número 8. Na equipe dessa semana, Adriana Yumi, Cláudio Yuji, Fábio Galão, Luciana Fassoni, Murilo Pinto e Viviane Marques. Apresentação, Marcelo Rocha. Trabalhos técnicos, André Fiore e Marcelo Borges. Supervisão, professora Neuza Maria Amaral. Direção de jornalismo, professora Flávia Bespalhoque. O programa Retratos é uma ação do projeto de ensino A Interação Teoria Prática do Rádio Jornalismo com dimensão mais próxima do mercado de trabalho. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 18h. Até lá! Universidade Estadual de Londrina, 10 de junho de 1999.